Xuxa, vem! Marquei um encontro com alguém que não era você, só pra tentar entender o porquê da traição. Se tu tinha tudo em casa, me diz o que faltava pra eu preencher teu coração. Tive que trair, mas sempre fui fiel pra tentar entender seu instinto infiel. Eu meto a tentar contra o corpo, no meu coraçãozinho escroto morreu o sentimento. Eu tive que trair, mas sempre fui fiel pra tentar entender seu instinto infiel. Eu meto a tentar contra o corpo, no meu coraçãozinho escroto morreu o sentimento. Minha alma destruída por dentro. É sofrência boa. Traga pra nossa música. Meus gelhões, as que machucam. Valeu, Oni. Fica ligado, viu? Enrola, vai. Tá certo, tá certo. Marquei um encontro com alguém que não era você, só pra tentar entender o porquê da traição. Se tu tinha tudo em casa, me diz o que faltava pra preencher teu coração. Tive que trair, mas sempre fui fiel pra tentar entender seu instinto infiel. Eu meto a tentar contra o corpo, no meu coraçãozinho escroto morreu o sentimento. E tive que trair, mas sempre fui fiel pra tentar entender seu instinto infiel. Eu meto a tentar contra o corpo, no meu coraçãozinho escroto morreu o sentimento. Oh, cantiga boa! Me autodestruí por dentro. Mais uma da minha amiga Manuela Gomes. Oh, Naldinho, a mulher sem coração. Senhora machucada, galera de casa, se vem. No meu coraçãozinho escroto morreu o sentimento. Me autodestruí por dentro.